Não fico mais aflito por saber que nada sei. O que é? De quê? De onde veio? Para onde? São perguntas cujas respostas não me interessam. O tempo não precisa ser medido. Essa frase tem ficado muito tempo na minha cabeça. Não existe diferença entre verdade e mentira, nem a possibilidade de encontrar o bem e o mal. Não sei por que Katsu comecei a pensar nisso. Não fico alegre nem triste. Há muito não dou uma risada, nem choro. As palavras não significam nada. Meu corpo se curvou para a frente, cansado, desiludido. Não consigo entender o sentido da minha vida. Não consigo entender nada. E isso não me comove mais. Os homens fizeram a sua própria história, mas não imaginaram onde iriam desembocar. Prepare-se para entrar no mágico mundo da literatura. Você está ouvindo o AlphaCast. Olá, amigos alfarrábios. Essa semana nós vamos comentar o livro Blackout, do Marcelo Rubens Paiva. Eu digo nós porque essa semana eu tenho convidado. É a primeira vez. Então, apresente-se. Olá, eu sou o Diogo, ou Scooby, na escolha como você prefere me chamar. E é isso, sou o convidado. Nós vamos comentar sobre o livro após as notas de rodapé. Notas de rodapé. Então, pessoal, eu queria pedir uma coisa para vocês. As minhas convidadas para os episódios das Brumas de Avalon não me deram mais sinal de vida. Como eu estou muito afim de fazer esse programa, eu estou convidando vocês, ouvintes, se vocês já leram Brumas de Avalon ou conhecem alguém que leu e gostaria de participar do podcast, é só entrar em contato comigo pelo e-mail que está aí no post e a gente agenda, porque está muito esperado, mas eu não estou conseguindo, tá bom? Bom, essa semana teve um e-mail, eu vou lê-lo. O e-mail é do Paulo, nosso colega do Ressaca Podcast, tá sempre por aqui. Eu vou ler inteiro porque só tem o e-mail dele. Olá! Para acabar com as suas reclamações, eis que envio o primeiro e-mail em resposta a esse podcast. Sim, eu reclamo mesmo, sou chato. Sei bem o quanto é chato e desestimulante, após tanto tempo de pesquisa e carinho dedicados à elaboração de um bom programa, as pessoas simplesmente usufruírem da diversão e nem ao menos agradecer. Comentários e e-mails com críticas, opiniões, sugestões, elogios e tudo mais é o que mantém os blogs vivos. Faz bem ao ego do blogueiro ou podcaster, como preferir, saber que seu trabalho tem sido acessado. Mas independente dos comentários, não pare. Você tem feito um excelente podcast que tem melhorado a cada novo programa. Oh, que fofinho! A propósito, tirando pequenos momentos nos quais o áudio fica muito alto ao passar de um bloco para o outro, como ocorre ao noticiar as notas de rodapé, vou consertar nesse episódio, tá bom? Eu peco por áudio muito baixo ou muito alto, mas eu tô aprendendo. O som está perfeito. Consegui andar pela rua sem que os barulhos dos carros interferissem no entendimento do que você estava dizendo. Pois bem, vamos ao meu comentário sobre o programa. Adorei o programa. Já conheci essa obra, lógico, foi eu que emprestei, e me surpreendi com o fato de eu ter me esquecido de fatos que me marcaram neste livro. Um deles é o amor de Poe por Cybele, muito bem definido no trecho em que você leu e também se emocionou. O livro é uma trama muito interessante que mantém o suspense do início ao fim. Quando você pensa que já está tudo definido e você já sabe quem é quem, o autor dá uma guinada nos fatos e é isso que faz com que você não queira parar de ler. Muito bem escrito, o livro também é rico na descrição dos detalhes inerentes aos locais, personagens, ações, etc. Isso me lembrou bastante Virginia Woolf, tanto que pensei que o autor tivesse uma relação mais íntima com a escritora. Eu não vou saber te responder isso. Teria que ser base de pesquisa para responder no próximo episódio, eu posso até verificar. Aliás, ainda tenho dúvidas quanto à veracidade disso, mas acredito que as obras da escritora influenciaram. A propósito, quando teremos Virginia Woolf no AlphaCast? Eu posso até fazer um programa com Virginia Woolf, mas eu queria com um convidado para ficar bem feito, né? Vamos ver. Mas está anotado aqui. Enfim, a leitura de Deus Protege os que Amam foi excelente indicação de uma pessoinha por quem nutro enorme carinho e admiração. Eu não indiquei. Eu obriguei ele a ler. Eu simplesmente levei o livro e falei, ó, pra você ler. Enfim, cortando. Para encerrar, gostaria de indicar Inge Malmsteen e Rhapsody of Fire para as Brumas de Avalon. Não conheço os livros da série, mas pelo que sei sobre o tema, acho que essas bandas cairiam bem como trilha sonora. Beijos, boa sorte. Tá anotada a trilha. Assim que eu conseguir um parceiro ou parceira ou parceiros para gravar, eu vou colocar as trilhas que vocês escolherem. Bom, então agora vocês aproveitem Blackout. Eu vou falar um pouco sobre a vida do Marcelo Rubens Paiva. É, ele nasceu no ano de 1959, mesmo ano que a minha mãe. Olha. Em São Paulo. Ele é escritor, dramaturgo e jornalista. Ele tem um blog no Estadão e ele... É, ele escreveu durante muito tempo na Folha também. Ele também já foi apresentador de televisão na Cultura. Tinha um programa chamado Fanzine. No começo dos anos 90. Eu lembro que eu assisti, assim, achava muito bom. Tinha, era um... Tipo o Jô Soares, tinha entrevistas e alguns cantores malucos. Infelizmente não dá pra achar muita coisa hoje em dia, assim. Achei dois vídeos no YouTube que não acrescentam muito, não. Eu só achei algum lugar falando, pouca referência falando sobre o programa. Ah, durou uns 3 ou 4 anos, assim. Eu gostava. Mas só acho que só eu assisti, assim, no meu bairro, pelo menos. Eu lembro do nome, mas não lembro de ter assistido nenhuma vez, então. Abaixo. É, ele estudou na Escola de Comunicações e Artes da USP. Se eu não me engano, ele fazia Unicamp quando ele sofreu o acidente que ele escreveu Feliz Ano Velho. Nesse livro ele conta. É, ele fazia engenharia ambiental, um negócio assim. Acho que era isso. Ah, eles estavam numa festa e... Bom, no Feliz Ano Velho tem tudo, é só... É, não vou dar spoiler, porque o pessoal pode ler. É. Eu comprei esse livro, paguei R$2 nele, então vocês acham em qualquer lugar. Ah, você acha em sebo, é um ótimo livro. É muito bom, eu não achei no sebo não, foi numa feira, mas enfim, dá na mesma. Olha só. É, aqui em Jacareí tem umas feiras assim, de rua, no fim de semana, que às vezes acha algum livro bom. Ah, legal. Bom, voltando, né? É, voltando. Ele frequentou o mestrado de teoria literária na Unicamp e, me corrijam se eu falar o inglês errado, King Fellow Program da Universidade de Stanford, na Califórnia. Caramba, essa eu não sabia. É, eu nem sei o que significa isso, mas ele fez. Ele publicou os romances Feliz Ano Velho, que ganhou o Prêmio Jabuti. Virou filme depois? É, eu não vi o filme ainda. Ah, o livro é melhor. O livro sempre é melhor. É, normalmente. Blackout, que é o que nós vamos falar depois. O Abrari. É. Bala na Agulha. Não És Tu Brasil. E As Fêmeas. As Fêmeas tá aqui como livro de crônicas. Ah, sim. Separado. E 2004, um Balu de Bicicleta, não tava na relação do site que eu achei. Eu acrescentei por conta que eu achei depois. E ele escreveu como dramaturgo, 525 linhas, O Predador Entra na Sala, Da Boca Pra Fora e Aí Comeu, que foi prêmio Shell em 1999, Mais Que Imperfeito, Closet Show, No Retrovisor. E ele tá com um agora que eu acho que é Teatro Poeira, se eu não me engano, o nome da peça que tá em cartaz, que eu vi no Twitter hoje. Que estreou essa semana, né? É. No Rio. A história do livro fala, meio, como eu digo, meio fantástica a história. Ah, ele foi inspirado naquele seriado Além da Imaginação. É, ele fala no começo do livro. E eu nunca vi o seriado, então pra mim era uma novidade. Eu acho que eu já vi alguém contando uma história de um filme parecido, mas é bem posterior ao livro. É uma, como eu diria, uma maneira mais ou menos do fim da civilização. Eu acho que não tem outra maneira de explicar. Se eu ficar falando muito mais, eu vou entregar a história inteira do livro e vocês não vão querer ler. É... Eles se deparam numa situação em que sobram três pessoas numa cidade e eles têm que se virar. Também é difícil falar sem entregar tudo, É, não tem muito como falar sem contar o que acontece, então. né? Assim, mas o que me toca bastante no livro é exatamente essa relação entre os três personagens, né? Que é o Hindu, que é o narrador da história. É Hindu ou é Hindu? Eu acho que é Hindu. Eu Não fiquei sei com se essa dúvida, idiota. a pronúncia é correta, não sei, mas eu sempre imaginei como um Hindu, desde Eu a também primeira vez que eu imaginei li isso. Hindu, mas sei lá. Enfim. Ah, o Márcio, não é isso? Mário. Mário, Mário. É. E Martina. Isso. É bem complexa, né, a relação dos três. Tem horas que você não fica se perguntando mais ou menos o que que tem ali. Os dois são amigos, depois conheceram ela. Não conta como conheceu ela, não dá para saber mais ou menos. Dá para Não. ter uma ideia, mas não dá para ter certeza. Eles deviam estudar na mesma sala. Eles têm por volta de 20, 20 e poucos anos, né? Pelo menos é o que eu imagino. Também não é falado. É, eu deduzo também porque eles são universitários que já. É, acho que é isso, uns 20 e poucos anos. Ou menos. Uns 20 anos. E assim, o livro é todo entrecortado com o presente e o passado do Hindu, principalmente, né? É. É, a história dele e um pouco a história do Mário, que é amigo dele desde a infância, né? A menina não tem a história dela porque não tem. Ele conheceu ela depois na universidade, então não tem ela na história deles. Logo no começo, aparentemente eles se conheceram há poucas semanas, assim. Era conhecido de vista. Tem até uma parte que ele fala: eu conheço a Martina da rua, mas a convivência, a convivência diária é muito diferente, alguma coisa assim. É verdade. Só não lembro que pedaço que é, mas eu lembro que ele falou alguma coisa assim. Ah, mas sempre é, né? E Então, eles acabam se obrigando, se pela força da situação, se obrigam a conviver, a viver juntos, né? até os momentos que um se afasta, depois acabam voltando a ficar próximos um do outro, porque não tem mais o que fazer naquela situação. Tem que ficar junto. Ou Ou ficar. não, né? Ah, ou não, ou fica junto ou fica solitário, mas a solidão cansa uma hora. Mas os momentos de solidão são constantes no livro, assim. São, de todos os três têm os seus momentos de solidão. Mas sempre acaba voltando porque a solidão enjoa, tanto quanto a presença da mesma pessoa o tempo todo enjoa. Então intercala as duas coisas. E é engraçado essa. Eu comparo bastante com você chegar numa cidade grande, nova. Você não conhece ninguém, deve se sentir meio como eles no livro, assim, Ah, sim, eu lembrei do meu primeiro dia na escola nova, alguma coisa assim. Como se as pessoas não. Como, sei lá, se você existisse no mundo a par delas ou elas. Eu tava lembrando disso hoje. Eu até falei pra uma amiga assim, que parecia que eu tava numa cena daquelas de cinema que o pessoal passa e você fica parado e todo mundo se movendo em volta. Você meio em câmera lenta, o pessoal É. correndo em volta, assim. É, como se você não tivesse ali. É, mas deve ser mais ou menos isso. Você vê o que aconteceu com as outras pessoas, né? Quase entreguei agora. Então, tem um trecho aqui que fala dessa solidão, assim. Fiquei solitário. Minha única diversão era procurar lugares de onde pudesse ver, nos fins de tarde, o pôr do sol. Não perdia um. No topo de edifícios, nas praças, nos morros, vi a cidade, o céu e o avermelhado do pôr do sol. Não sei por que fazia aquilo. Aliás, eu nunca sabia por que fazia uma porrada de coisas. Mas eu gostava de ver as muitas tonalidades que o céu ganhava nos fins de tarde. Gostava principalmente de ver o sol afundando no horizonte. O sol não é apenas novo a cada dia, mas sempre novo continuamente. Era o que estava pichado numa pracinha. O universo em expansão, assim são as coisas. onde eu quis mais, muito mais. Fui almirante do Pico do Jaraguá. Lá eu via tudo, a cidade imóvel e o céu se transformando a cada minuto. As luzes da cidade piscando, a luz do sol explodindo, as ruas sem saída, o infinito do universo se expandindo contra todas as forças. A lei da desordem, da perfeição, do equilíbrio, da entropia. Eu desejava ser uma parte dele. Eu gostaria de ser tudo, menos um sujeito perdido numa cidade perdida, num deserto de tijolo. A cidade me deixava vazio. O universo não. Entropia. Uma coisa que eu gostei muito nos dois livros que eu li dele é a linguagem dele. Eu acho bem... Coloquial, né? É, bem acessível. É bem... Parece o jeito que a gente pensa. É, verdade. Bem colocando. Eu adoro. Eu li outros livros dele também. Gostei bastante. Só não li esse Malu de bicicleta, né? Que vai virar filme, se eu não me engano. Não faça isso, cara. Com a... Como é que é o nome daquela atriz? Não é de novela, né? É sobrinha da Malu Mader. Eu não sei o nome da menina, cara. Malu Mader... É uma menina. Eu sei quem que é. Uma menina feia. Não sei. Eu não li o livro, então não sei. Talvez eu veja o filme, talvez não. E é isso, esse livro eu li... Li quando tinha, sei lá, uns... Mais ou menos a idade dos personagens, vai. 19, 20 anos, assim. Minha idade, mas... Hoje eu tô um pouco mais velho, assim. Com 32. Comecei a ler anteontem. Terminei hoje. E o que você achou? Eu gostei muito, fiquei pentelhando meu pai, porque eu ficava empolgada contando a história pra ele. Teve até o momento que ele falou pra mim assim, Joyce, eu não gosto de ler. Eu não sei se foi uma indireta pra eu parar de falar. Que não quer saber da história do livro também. Aí eu falei assim, não tem problema, você não gosta de ler, mas eu gosto de comentar as coisas com você. Tá bom então. Enfim. Gostei bastante, eu gosto muito de história que mistura tempo. Desde que não fique confuso pra entender, né? Eu gosto. Nesse é bem claro, né? Bem definido, dá pra ver bem quando é uma coisa e quando é outra. E o jeito do personagem é introvertido, é pensativo, e um pouco o fato dele se ter tão pouca conta de se ele se achar feio e desinteressante, uma porção de coisas negativas, eu não sei, eu gosto disso. Eu me identifico um pouco. Também, ele se aprofunda bastante, né, nesse lado do solitário do personagem, assim. Ali, até porque não tem muita opção. Porque ele tá vendo lá o amigo dele, a menina, os dois, uma boa parte do livro envolvidos, e ele sofrendo. Positivo ou não, mas enfim, um casal, né? É um casal, com todas as maluquices que um casal tem. Ou não. Tem umas cenas de ciúme, tem umas cenas fortes, assim. Nossa, tem umas cenas que eu ficava, não acredito. Mas é coisa, tipo de coisa que eu vejo, já vi muitas vezes acontecer, assim, relacionamento de casal, com amigos, assim. Sempre tem quando um dos dois é desequilibrado, no caso os dois estavam desequilibrados ali por causa da situação, né? Acaba levando ao limite, a pessoa fica sem saber o que fazer. Mas continua a vida, né? Tem que viver. No caso deles, o viver era ali mesmo, então tinha que acabar resolvendo uma hora. Na verdade tem o mundo inteiro por aí, né? Esse livro eu acho que é cheio de metáforas, né? A gente, como tava conversando um pouco antes, tem a pantera lá, né? Tem uma velha que aparece de vez em quando. Tem a velha, eu fiquei esperando a velha fazer alguma coisa. Ela é algum símbolo de alguma coisa, um signo de alguma coisa que até hoje eu não sei o quê. Eu pensei na justiça, porque ele fala que os olhos estão vendados, sei lá, viajei. Sim. E ela sorrindo, é muito estranho. Tem que perguntar pra ele. É verdade. Ele não vai falar pra não estragar o mistério, né? Não perguntar no Twitter. Eu não falaria. Eu também não. Ele tem Twitter também, mas ele não acessa muito, eu acho. Mas tem um blog lá, só deixa comigo. Tem um blog, vai estar nos links. Eu deixo o Twitter dele no link também, se alguém quiser seguir. Verdade. Eu percebi que o pessoal entra aqui, baixa os episódios, não comenta, mas segue no Twitter. Todo dia tem um ou dois. Não. Bom, é um trecho que eu gosto porque ele fala dele, do interior, assim, dele. Uhum. Brindei. Não sabia o que estava vendo comigo. Não via graça em nada. Não estava triste, não estava com preguiça, não estava deprimido, não estava nada. Tinha dias em que sentia isso. Era dos piores dias, preferia estar triste. Brindei. A comida estava idêntica às muitas que já havíamos comido. As firmas de congelado sempre inventavam muitos nomes para os seus pratos, mas o gosto era sempre o mesmo. Então, eu acho muito bonita essa reflexão que ele faz. Se analisar e tal. Eu faço muito isso. Mas você vê que tem também um componente urbano aí? Quantas pessoas por aí não passam por isso, né? Estar sozinho, sei lá. Esse trecho final, essa parte final. A comida? É, isso. Quem mora sozinho, cara, passa muito por isso. É, ele... Você come qualquer porcaria que aparece. Ele falava que comia hambúrguer e sucrilhos e camarão congelado e só, porque devido à situação que eles estavam, não tinha muito mais o que comer, né? Era o mais prático, era o que tinha disponível, né? Tem uma amiga minha, morou muito tempo no centro de São Paulo, que não tinha fogão. Durante vários anos não teve fogão. Comia só coisa congelada no micro-ondas. Assim. Eu já passei por uma época sem fogão, mas aí eu comia marmitex, era uma marmitex péssima. Mas, enfim. Vai se virando, né? É, até hoje em dia não me alimento assim, nossa, que alimento maravilhosa, porque eu e meu pai aqui... Dois homens, praticamente. Não tem muita coisa saudável na geladeira. Não. É, no máximo que tem é um tomate murchando lá no fundo. Ah, não, tomate não murcha porque a gente gosta, mas nunca tem. Quando porque tem, ninguém compra. Não compra. Ninguém lembra de comprar, né? É, quando a gente se abandona a situação de solidão, a gente esquece da gente mesmo. Ah, com certeza, é isso. Você tá só você, vou me preocupar por quê? Come quando percebe que tá ficando fraco ou alguma coisa assim. ou come demais pra amenizar a solidão. Ultimamente tô mais no segundo time aí, viu? Eu já comi mais, hoje em dia eu tô no patamar de comer menos e esquecer de comer às vezes, mas já, nossa, já teve épocas que era chocolate, coisa de mulher. Pra mim é pizza, coxinha, o que tiver de comida. Ah, que delícia. Bom, então, voltando ao assunto. Voltando, eu vou ler outro trecho então. Eu vou ler, eu acho que o trecho do Puma. Tá. Ele tem um encontro com o Puma. Aliás, é após o encontro, que é a parte que ele reflete sobre o encontro. Ouvi o portão destravar. Foi abrindo devagar. Ele não ia me atacar. Entrei calmamente, caminhando de costas. Parei e vi a porta se fechar. Ele me olhava com a cabeça erguida. Sorri. Por que não me atacou? Me sentei no primeiro sofá que encontrei, exausto. Esperei o ritmo cardíaco voltar ao normal. Ele não me atacou. Ri de nervoso, de felicidade. Ri, quase sem ar, tossindo em seguida. Reparei que no canto da sala havia um trem elétrico montado. Os trilhos passavam por entre almofadas, poltronas. Ri novamente, Mário entrou e se aproximou. Então, mostra o alívio, a surpresa dele por o animal não ter atacado. É. E ao mesmo tempo um questionamento interno. O porquê esse Puma vai ficar no imaginário dele muito tempo. Ele vai lembrar depois, no delírio dele e tal. É verdade. E aliás, é uma das partes que eu mais gostei. Adoro cenas assim de delírio. Acho muito coisa. Tem que ser muito bem escrito. Ah, ele consegue fazer isso bem. O Feliz Ano Velho também tem umas viagens. É um pouco mais, claro, um pouco mais pé no chão, assim. É, Ele acertou certinho, muito bom. Né? Ele acertou muito bem na escolha de seguir no, em com as letras, porque ele é excepcional. A engenharia ia ter roubado isso. É verdade. Além do Puma, dos três personagens, tem um personagem que é central na cidade. Putz, tem um podcast sobre literatura, eu te passei outro dia. Qual deles? Não é o Escriba Café, é o Papo outro. Na Estante. Isso, Papo na Estante. Saiu, tem um episódio deles que eles falam de um lance chamado New Weirdo. Eu já ouvi o termo, mas como eu ando muito sem tempo, eu não baixei os antigos, eu baixei só o recente e não fui atrás. Ah, então, eu não sei, achei meio estranho, é que é estranho mesmo o termo. Mas eles falam lá que, nesse estilo de literatura, uma das coisas principais é a cidade. E nesse livro, a cidade é um personagem principal. Ela tá sempre presente, assim. É a cidade aí, na sua crueza, né? Sim, sim. Cidade mais pura, digamos assim. Ela tá lá o tempo todo. Ela tá, não tem como. Estão lá. É difícil explicar sem falar demais, né? É, a cidade e outra coisa que... Outro personagem que tem é os ratos. Ah, sim, verdade. Ah, mas eles aparecem uma ou duas vezes, assim. Ah, mas eu acho muito forte, porque é uma coisa da sobrevivência, eles atacam. É uma coisa de desespero mesmo. Ah, é verdade. Sei lá, eu gosto de rato. Eu vou falar, vou ler um trecho que fala um pouco da cidade, assim. Tá bom. Da cidade em si. Fiquei um bom tempo circulando pelo Centro Velho. Parte do colégio, Largo de São Bento, Vale do Anhangabaú. Não havia ninguém, merda. Muitos mendigos deitados nos bancos. Na Rua Major Sertório, Boca do Luxo, a coisa estava mais quente. Luminosos ainda chamavam para um show de striptease. Sexo total, explícito. Garotas lindas, topam tudo, tiram tudo, cobram tudo. Passou pela minha cabeça a imunda ideia de colocar um cartaz daquele no altar da catedral. É isso, né? Tem também o humor meio maluco no livro todo. É, eu gosto. Eu gosto do humor. Sarcasmo dele. E... Ah, cara, eu faria a mesma coisa que ele. Eu teria colocado, sim. Pelo menos a ideia ia ter, né? É, uma ideia boa de, sei lá, de perverter uma coisa que é tão... Pretensamente suada. Pura, né? Pretensamente pura. E ele fala várias vezes do Cristo que tá lá ferido na cruz e tem que exprimir paz. É. Ele fala bastante disso. E não, fala bastante de Deus, da igreja, um pouco mais, assim. É. É bem interessante. Tem até um outro pedaço aqui que é. Eu não acredito em Deus, disse Mário. Ah, eu não vou falar essa parte porque entregam muita coisa. Mas eu vou falar quase só pra você. Eu quase peguei esse trecho e desisti porque entregava muita coisa. É verdade, mas é muito legal. É. Bom, deixa só esse pedaço, só uma frase, né? Eu não acredito em Deus, disse Mário. Sem graça. Sem a outra parte. Tá, Mas é legal, interessante. Eu vou ler então uma outra parte que fala da cidade também. De quando, do dia seguinte ao acontecido, ou constatação do acontecido, tanto faz. Ok. Ansioso, entrei no carro e fui até o centro. O pesadelo não acabara. Cruzei com muitas pessoas... Ai, eu não posso falar isso. Ah, acho que a gente já leu o trecho demais, né? É, nossa, ficou muito extenso. É, eu acho que era isso. Basicamente... Ah, se a gente falar um pouco mais, porque chegou no limite, mais que isso a gente vai entregar o couro, né? Ou então vai ficar repetitivo os trechos, porque pra exemplificar o estilo e essas coisas, já foi, já deu. Verdade. No mirante do Pico do Jaraguá, coloquei o garoto no chão. Segurei a sua mão e fomos caminhando pelo gramado até sentarmos no banco. Ele estava surpreso. Acho que nunca tinha visto a cidade de longe. Eu brinquei com ele. Um dia isso tudo será seu. Uma lembrança antiga, muito antiga. Um falcão sobrevoou por um tempo. Depois foi descendo, descendo até sumir entre os edifícios ao longe. Olhei para São Paulo e falei baixinho: meu Deus, a que ponto chegamos? Bom, então, essa semana foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Antes de encerrar, Diogo, você quer deixar algum recado, deixar o link do seu site? Ah, quero agradecer pelo convite. Espero que vocês tenham gostado também. Meu site é o www.cachorrosolitario.com. Entra lá, tem assuntos variados. O site... Vai se surpreender. É. O site está linkado aí na lateral e eu vou colocar no post também para vocês verem. Compensa muito ver, eu gosto. Exatamente, muito obrigado. Um abraço. Tudo de bom. Até semana que vem.